Eu acho que a ovelha perdida, a preocupação de retornar, é o mesmo sentimento que nós temos se um filho nosso ir embora. Se o nosso filho nosso sumir. Ninguém vai dormir tranquilo aqui. Não, vai ficar todo mundo ansioso. Até depois que casa. Peninha, sua mãe já está tratando bem? Como é que vocês estão? Ele está sendo carinhoso para você? Ai, mãe, que saudade do seu colo. Não é? Quando a gente está naquelas... Naquela tensão que não aguenta mais. Deus é diferente de nós. Então, isso vem denotado a nós que somos filhos e fomos convidados ao mestre para estar dentro da sua seara, de como nós devemos nos comportar com esses nossos amigos que não têm a mesma concepção que nós, que Jesus chama de transviados. Meu filho, se ele desejar estar contigo, tem uma frase tá no evangelho que eu gosto muito. Enquanto estás a caminho, dá a mão ao teu irmão. Anda com ele. Se ele não desejar mais estar contigo, continua. Não obriga. Permite que ele fique. E você continua. Quando você encontrar condições, retorna. E se ele desejar, dá a mão a ele de novo. Jesus diz isso, porque quando se ele te pedir o casaco, dá também a túnica. Se ele te pedir para andar uma milha, anda duas. Ou seja, está sempre disposto a ir além da necessidade do companheiro. Isso é o que nós percebemos nessa busca que nós não fazemos dos espíritos desviados. Hoje o mundo encontra muita mágoa, muita dor. Eu tenho percebido o quanto, e o patrão está aqui e sabe disso, o quanto a depressão tem flagelado as famílias. E os corações. O que é uma pessoa depressiva? Eu tenho até buscado na ciência para poder entender por que os corações se envolvem na tristeza. E os companheiros dizem assim, meu filho, é alguém que não está aceitando a vida como ela é. Quer que Deus faça da maneira como ela quer. Não da maneira como Deus coloca. Aí a gente fica desviado, sem noção. E esse é o nosso momento de agir, a gente poder mostrar e penetrar esse coração e dizer a ele que existe sim a possibilidade de ele ser feliz. Nós conversávamos aqui no início, você falou sobre o seu paizinho. Por que que antes a gente não tinha essa necessidade de estar sempre aparentando o que nós não temos? Somos mais preocupados com o valor que o outro tem de nós do que nós realmente somos. Estamos muito mais preocupados em viver ilusões do que sermos realistas. E isso está nos deixando tristes, com sede, cada vez mais sede. E nós sabemos qual é a fonte. Só que para beber dessa fonte há necessidade de mudar algumas posturas que a gente não quer. Esse é o nosso entendimento do deixar o cosmo que ele chegou. Tá aí, porque... Não, vai tocando, porque eu vou até entrar na sintonia. Depois de fazer, eu ia entrar na central, o cara me fez, vai ter que ir lá na Candelária, vai estar de brincadeira, meu irmão. É, agora tá fechando. Eles fecham de vez em quando, porque quando eles veem que tá muito tumultuado aqui, eles fecham e mandam você ir lá. Aí eu tô indo lá. Aí muita gente entrou na Uruguaiana, fizeram um balão ali na Presidente Vargas, entraram, falei, caramba! É, balão não é legal. Aí não, fui lá na Candelária, eu vou entrei direitinho. Antes, nós temos alguns conhecimentos ao longo da nossa caminhada, já são 20 anos de doutrina espírita, mas só os últimos 10 é que valem a pena a gente... Porque foi quando a nossa mediunidade deu uma explosão, até por causa da necessidade de poder ver algo, poder ver além, para você ver, tá vendo? Você entender melhor. E eu tinha essa noção de que algumas religiões são nocivas. Eu estou falando sobre meu coração a vocês. Eu tinha a noção de que algumas religiões eram nocivas e era crítico para algumas religiões. Até que conversamos com um companheiro. Eu já contei isso aqui a vocês. O espírito viveu muitos anos na espiritualidade associada a uma falange de companheiros que influenciam a gente em diversas maneiras. Durante o teu sono, conversa contigo para você ser uma esposa difícil, para ser um marido complicado, exigente, para ser um filho... Não, tudo que teus pais disseram, você diz não. E esse companheiro, por quê? Porque ele foi na Terra, ele foi um... religioso? Hã? Um religioso? Foi um psicólogo e tinha essa capacidade de penetração através da mente, do pensamento, através da vou dizer aqui, até da homeopatia, era um processo homeopático para te levar a um processo depressivo, a um processo de... Porque o final é o quê? O final é te levar ao suicídio. Existem falanges de companheiros que vocês não sabem. Eu vou mandar para vocês o texto da nossa irmãzinha que morou ali em Piedade, a Ivone, que existe um grupo de companheiros que vivem e absorvem energia que é gerada no suicídio. Em algum momento, esse companheiro se cansou dessa ação. Tinha a trabalho, a serviço dele, uma pleia de companheiros desequilibrados, necessitados de vingança. Ele falou, vou te ajudar, vou te ensinar o processo para você se vingar. E se aglomeravam ali. Em algum momento ele cansou. Uma história. Estava lá na furna, passou uma companheira lá embaixo, cantando uma musiquinha. E ele se encantou com aquele coração. E acompanhou esse coração. E chegou até o nosso culto lá em casa, muito cansado, muito exaurido. Depois de vários, claro, não chegou direto, chegou depois de muito tempo, levado por um companheiro. Nós sempre fomos comunicados. O companheiro disse assim, meu filho, prepare-te. Traremos a ti, irmãos, que precisam ouvir sobre perdão. Prepara o teu estudo de hoje sobre perdão. Pois bem, o irmão veio falar com a gente. E ele disse que estava sendo preparado para renascer na Terra, no Brasil, numa região muito triste. Vai faltar tudo. Vai faltar dinheiro, vai faltar necessidades básicas. Ele vai ter que passar, não virar doente, nenhum problema físico. Isso é uma coisa que até a gente fala, mas ele fez tanta coisa errada. Porém, o que a vida pode conseguir de você se você estiver torto numa cama, a não ser te esconder? Acho que foi o Corrin que falou, que o companheiro foi escondido num corpo torto para que ele não fosse achado. Isso acontece. O livro Outro Lado do Espelho fala exatamente sobre isso. Um carrasco da época da Inquisição Espanhola, terrível, quando retornou, depois de anos e anos e anos, passando por um processo de doutrinação com um companheirozinho que está desencarnado já, um médico psiquiatra lá de Minas Gerais, esse irmão resolveu voltar. Qual foi? Só que tinha uma legião de irmãos que estavam atrás dele. Morreram na fogueira, no óleo quente. E o que fez a espiritualidade? Coloca ele no corpinho torto. Ali ninguém vai achar ele. Ninguém vai achar ele. Mas vai ter que esconder a vibração de tal modo que ele não possa nem emanar isso mentalmente. Então ele veio... eficiente mental, absolutamente necessário de um corpo físico, que é uma clausura para esconder ele. Olha como o amor de Deus age. Voltando ao companheiro, depois de um tempo ele falou assim, meu filho, eu vou voltar para essa região bem triste. E aí estão me dizendo aqui que devido ao meu conhecimento para regimentar corações, vou penetrar numa das religiões vigentes da Terra. Nem preciso dizer quais são. Uhum. E todos os companheiros que eu desviei do caminho, eu tenho que apresentar a Jesus. Vão renascer aos poucos. Eu vou a essas regiões trazer esses companheiros. Depois disso, eu nunca mais. Todas as vezes que eu vejo uma ação no bem, eu me lembro do mestre. Senhor, eles estão lá na praça fazendo igual o senhor. Aí Jesus falou, meu filho, quem não espalha, ajunta. É tão simples. Dá aquilo que você tem. Dá da migalha que você possui. Nós já conversamos sobre isso. Emmanuel diz que se você tem um resquício de luz, penetra numa caverna com um vagalume numa garrafa. Qualquer resquício de luz espanta todas as sombras. Só que a gente está mais preocupado com fazer faróis, construir poste. Não, aqui vou botar uma música de LED, não tem nem condição de botar um vagalume. Mas quer colocar um LED, aí lamenta. Putz, não tenho recurso, senhor. Você me fez. Por que é tão difícil? Por que eu não consigo? Porque eu não consigo. Nós estamos colocando impedimentos. Por isso que Jesus, quando o cara. Nós apresentamos a dificuldade. Já reparou? Peraí, senhor. 5 mil pessoas, 3 pães, 2 peixes. Em momento nenhum, Jesus falou. Ele perguntou, quanto você tem aí? Não dá. Me traz aqui. Distribui. Não, vai lá. Não, eu não, você. Ou seja, dá na migalha que você possui. Desculpe te interromper, minha filha. Você me lembrou de uma coisa. Na central do Brasil tem um senhor. Não sei se é senhor ou não, mas deve ser o senhor. Que ele fica parado falando a palavra de Deus. Sozinho. As pessoas passam e ainda julgam ele. Não sei por que julgam. Que é a palavra mais certa que existe. Tem uma frase, um ditado popular que diz: os cães ladram e a caravana passa. Pode ladrar à vontade. Para, caravana. Essa frase é maravilhosa. Divaldo uma vez colocou uma frase dessa pra nós. É, nunca esqueci. A gente tá passando um aperto, mais um daqueles apertos lá no centro. Meus irmãos, meus amigos, melhor sozinho com Jesus do que sem ele na multidão. É verdade, perfeito. Isso é Divaldo. Mano, escreveu isso pra gente. Ou seja, se a gente sentir que está acompanhado, né, fazendo a coisa certa, não importa quem esteja com você, esteja sozinho, você estará sempre com Jesus. Agora, pior é aqueles que não têm esse sentido e estão com um monte de gente ao lado, mas sem ele. É. Muito, pô, eu nunca esqueci essa frase do Oswaldo. Oswaldo escreveu isso pra gente, a gente está passando um momento difícil lá, escreveu dessa forma. Essa última, essa ovelha perdida aí, é uma... Lembra do filipódico, né? Que estava comentando aqui. Agora, eu acho que ela termina no 18:14 e é uma sentença que eu gosto muito de Jesus, que diz que nenhuma de minhas ovelhas serão perdidas. Ou seja, lei de progresso que está no livro dos espíritos, né? Que é uma lei que a gente sabe que os mundos evoluem e os espíritos também. Ou seja, ainda que você esteja atrasado dentro do seu processo evolutivo, vai sempre haver a misericórdia do Pai, né, de Deus, para todos os seus filhos. E Jesus diz que não vai perder uma de suas ovelhas. Então todos nós que nascemos aqui, seremos capitaneados por Ele para podermos melhorarmos como espíritos ainda imperfeitos que somos. Ou seja, a misericórdia é para todos. Escadinha vai ter misericórdia? Vai. Hitler vai ter? Vai. E Djamin Dadá? Vai. Esse pessoal todo, esses fascínoras. Herodes, o grande, vai todo mundo. Essa frase aí, no que ele finaliza no final, é exatamente isso. Um exemplo que o evangelho dele é misericórdia para todos. E ele, ainda que você seja, passe por uma reencarnação transviada, você vai, né, suplantar isso, por causa da lei de progresso. É muito, eu gosto muito dessa frase. Então, todos nós temos jeito. Não, tá dentro do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vou mandar para vocês. Gente, o que Jesus falou para o governador do Brasil, que eu esqueci o nome dele agora aqui na fé? Ismael, pega minha bandeira e vai lá no umbral. Pois não, senhor. Traz todos aqueles lá. Cara que desvia dinheiro de merenda. Todas as prostitutas que você vê lá. O cara que dá saque na Petrobras. Pô, estão todos aí mesmo. Amigo, tá lá. Todos aqueles franceses, todos aqueles que levaram a Europa a essa dominação através do caos, Jesus trouxe pra cá. Tá lá, não tô mentindo. Então, se eu não tô falando, tem que pegar o Bergkamp e dar uma coça nele. Ele foi ele que escreveu. Mas tá lá. Foram, Ismael foi no umbral, resgatou a rapaziada. Com certeza nós estávamos lá. E trouxe para o hospital. Então, o Brasil, o que Jesus fala no livro? Essa parte, essa terra está conectada ao meu coração. Eternamente. Então, antes de se tornar uma potência, como a gente acha que o Brasil tem que ser, o Brasil é o coração do Mestre. Então, o sentimento, a misericórdia, o Cosme colocou muito bem, é o primeiro mote desse país. O país aqui vai ter muita dificuldade para se vencer, porque não pode o servo ser mais do que o seu senhor. Uhum. A gente acha, eu estou falando isso de, vocês sabem dos puxões de orelhas que eu tenho tomado, eu falo isso por experiência pessoal, a gente acha que só porque nós somos afeiçoados a uma gama de espíritos, tem que dar para a gente, qual é a Mega Sena, hein? Uhum. A gente fica perguntando. Pô, dá pra vocês passarem aí a Mega Sena? Ó, dá uma olhadinha no futuro aí. Meu filho. Cuidado com o que se pede. Qual a facilidade que Jesus teve? Nenhuma! Nenhuma! Teve alguma facilidade? Teve alguém que falou, ai, que rostinho lindo, deu logo um bufete no rosto do Senhor. Primeira coisa. Mataram ele? É, não mataram, mas isso... Não. Olha só, nós somos tão... E tem uma coisa interessante, nós somos tão egoístas no sentido de dizer dos nossos dificuldades, que a gente põe a culpa que o Senhor se deixou imolar para me salvar. Tá. Até isso eu não reconheço. Então, a gente tem que buscar, e o Cosme falou muito bem, que essa frase, para mim, diz tudo. Se o mestre falou que nenhuma das ovelhas que o pai confiou a ele vai se perder, não se preocupe. A gente tem mania de ficar dando mais ênfase à dor, à angústia, à dificuldade, mas é isso aí mesmo. Não vai haver, se nós estamos na lide do Senhor, não teremos facilidade. Aonde que os apóstolos estiveram? Todos os que mantiveram, eu converso isso com o patrão, é só olhar. Quem entrou na senda do Senhor, pronto. Mas é todos, não tem um. Não tem um. Você pode buscar o que você quiser, você pode procurar dentro do Espiritismo, fora, não tem um. Todos encontraram dificuldade na convivência no mundo que ainda não entende. Você mesmo relatou. Você pode estar falando sobre o Senhor. Que as pessoas vão se incomodar. Mas que coisa chata. Não. Maluco, cara, né? Vai chamar o cara de maluco. Agora toca um funkão malandramente. Aí pare tudo. Pare tudo e mas eles, gente, eles estão errados? Não acabamos de falar sobre isso. Eles não. Todos estão no mesmo caminho. Isso. Porém, alguns mais adiantados. Qual é o que a gente falou enquanto estás a caminho? Dá a mão ao teu irmão. Me dá a sua mão. Ah, não tá frio. Dá a mão ao seu irmão. Quando ele não quiser mais, não força. Vamos! Não, pelo amor de Deus. Não pode impor. Solta o irmão. Deus te abençoe. E segue o caminho. Se ele te chamar, mãe, depois de 20 anos, voltei, mãe. Muito esporradinho, né? Desculpa. Mas eu vou, lógico, eu vou abraçar primeiro. Falar, meu Deus, por que você fez isso comigo? Que eu sofri, chorei. Mas tô mais feliz agora que você voltou. Quintuplica esse sentimento ao nível cósmico. Nossa. Aí você vai entender como Deus se sente em relação a nós. Entendeu? Ai, Jesus. Ah, o filho pródigo é uma parábola muito... É o evangelho dentro do evangelho. A gente praticamente não aceita, porque nossos corações ainda são muito endurecidos. Não, e porque nós vamos mais. Eu fiquei, não sou. Hoje em dia a gente conforma, né, Zé? Hoje em dia, graças a Deus, a gente já consegue, mesmo tendo essa coisa toda, mas a gente vai falar, claro, volta, não é? É. Volta, a porta está aberta para você. Acho que você... Mas é aquela coisa, a situação da segunda que a gente vai falar, do erro do perdão. É. Seu filho está dodói, com febre, e o outro está feliz, lindo. Quem te causa perturbação? O que está dormindo. Vai dormir tranquila? Não. Não, é ninguém, né? Exatamente isso. Não dorme! E vai rezar para que no dia seguinte, ai, Senhor, me ajuda. Esse rapaz, febre. É. No dia seguinte ele está bem. Não parece que nem teve nada. Jesus, obrigado. E o detalhe, eu ainda faço. A mãe pródiga. Ainda faço uma observação aqui. Minha mãe teve 8 filhos. Eu sou o único homem, né? Menino que ela teve. Nossa. Sempre fui considerado um varão, né? E aí o detalhe não é esse. Eu sempre falo o seguinte: falei, mãe, não. Tem um filho que a senhora. Não, eu gosto de todos. Todas as mães fazem a mesma. Me dão a mesma resposta. E é mentira. Sabe por que é mentira? Porque na realidade todos nós temos afinidades como espíritos que somos. Com certeza, é claro que o amor desprendido por uma mãe, ele é imenso para qualquer um deles, mas há sempre uma aproximação maior com um ou com o outro. E aí isso é uma coisa de sintonia, né? Que a gente, né? Por quê? Por exemplo, quando minha mãe desencarnou, eu fiz comentei algumas palavras para ela, falei, olha, eu não perdi minha mãe, né? Ela está se deslocando para poder me receber. Acho que a interpretação é essa, assim como todos nós aqui. Para mim, não era uma pessoa que me cobrava. Eu não falava com minha mãe todos os dias. Muito pelo contrário, falava, às vezes uma semana, outra vez semana eu não falava, mas sempre quando eu ligava, ela sempre me atendia da mesma forma. Então, era a forma de amizade. Não tinha nenhuma cobrança. Ah, porque você não me ligou? Porque isso, porque aquilo? Porque ela sabia das minhas condições, de onde eu estava, E ela sempre recebia da mesma forma. Então não tinha aquele peso. Para mim era uma amiga, né? Que eu estava ali desabafando, fazendo uma coisa. E aí eu sempre falei para ela. E minha mãe, pela vida dela, que ela morreu com 82 anos, ela sempre foi uma pessoa assim muito... que gostava de congregar. Então era o messiânico, o protestante, o católico, o espírita. Ela gostava sempre de estar recebendo todo mundo muito bem. E, de fato, no sepultamento dela, tiveram todos esses grupos lá. Eu falava, para mim, eu estou aqui fazendo um culto ecumênico, como foi efetivamente a vida dela. E eu estou relatando isso como filho que sou dela, espírita, né? Praticante, ela não era espírita, mas ela uma vez me perguntou assim, antes de morrer, uns 2 anos, 3 anos antes, você realmente acredita que existe vida após a morte? Mas não só acredito, mas como afirmo que existe. E se a senhora quiser, a senhora pode vir falar comigo. No mesmo dia que a gente sepultou, foi a única vez que eu sonhei com minha mãe. Olha que legal. Naquela noite eu sonhei com ela e ela dizia assim, eu estou bem. Pode dizer pro pessoal que eu estou muito bem, tranquilo. Okay. Nunca mais sonhei com minha mãe. E é exatamente isso que eu percebo, sabe? E lá na casa, a gente tem possibilidade de fazer prece, mas não tem essa preocupação assim com ela. Eu sempre coloquei o nome dela aí, tá aí, de vez em quando eu lembro e tal. E eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. A gente... sabe que quem ama não se separa, ainda que você tenha uma distância física, né, para o outro, mas o amor que nos une, os laços que estão ali ligados, eles não vão se romper, mesmo com o desaparecimento do corpo físico. Isso eu tenho certeza, como qualquer um aqui que já perdeu alguém muito querido, e esse laço ele permanece. É assim que eu vejo minha mãe, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar um dia. Então essa questão da sintonia, a questão da vibração, ela é muito importante realmente para todos nós. E, de fato, existe essa diferença sim, porque somos espíritos. Então, eu só tenho um filho, mas se eu tivesse outro, é claro que um ia se dar melhor comigo, outro ia se dar melhor com a mãe e tal. Então, tem sempre essa aproximação. Não que os pais não tenham um amor, detêm um amor, eu acho que até para se aniquilar em relação ao próprio filho. Eu tenho certeza que qualquer pai, né, aquele que ama, né, verdadeiramente aquele filho, pode até troca a sua vida pela dele. Mas é verdade, é uma coisa assim. E eu falo, mãe, você tem certeza que a senhora gosta de fulana? Se ela teve 8, e por 5, todos os 8 são iguais. Não, a gente gosta e tal, você e tal. Eu falei, não, é porque eu sou homem, o único homem, o resto é tudo menina, então é tudo igual, né? Mas é verdade. Essa questão aqui, gente, do perdão, Edson, é também uma passagem realmente muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente comentar ela aí pra... Tá acabando já, não? Não, tá. Só com 10 minutos. Caraca. Então comenta aí, Edson. Vai, aproveita que você já tá com a linha na... Bom, vou contar uma história pra vocês que chegou a nós, um companheiro. Não é espírita, mas tem uma filha maravilhosa. Hoje tá com 20 e poucos anos. E um dia dormiu. Era a joia na vida desse homem. Era a luz no coração desse homem. Minha filha, minha amada, minha querida. Um dia ele dormiu. E se viu em região muito triste, escura. E ele percebeu que existia na escuridão sombras que se mexiam. Um canto assim afastado. E ele sentiu a necessidade de ir até elas. E era um lugar muito perturbado, triste, que dava a ele um constrangimento, um confrangimento ao coração muito grande. E ele percebeu que os espíritos que ali se localizavam eram espíritos de uma aparência muito carregada, eles estavam, emanavam um cheiro muito difícil de respirar, né? E eles estavam envolvidos no consumo de drogas, né? Eles eram conectados a companheiros no plano físico nosso aqui, encarnados. A eles, através da conexão, da imantação, eles absorviam a cocaína, o crack, o que quer que seja. E qual foi a surpresa desse pai ao perceber nesse grupo, nessa turba, a filha querida no plano espiritual? Quando ela dormia, o espírito ia para essas regiões e ali ela vivia. Trazia ainda experiências muito afeiçoadas nessa área. E ele despertou desesperado, madrugada dentro, suado, e foi ao quarto ver. Nada, linda. Dormindo, quieta. Corte tudo desse pai a partir de hoje. Orar. Proteger mais, né? O que que esse conhecimento, esse irmão viu até nós, o que que esse conhecimento vai dar a esse pai amoroso? Tem um espírito que está com ele, que traz grandes, olha só, essa realidade não foi dada à toa, existe um fundamento para que a verdade apareça para nós. Essa companheira trouxe grandes afeições nesses desequilíbrios da vida. O que faz esse pai? Não há resposta. Ama mais. Exatamente. Ama pra fazer mais. O conhecimento dá a você a capacidade de amar mais, de compreender mais. Não de enjaular. Não. Porque tem que dar a liberdade. Mas de trazer essa irmã o que talvez faltou ela lá atrás. Orientação. Qual é a orientação? Maria disse isso lá pro noivo lá na Boda de Caná. Qual é a orientação? Maria disse para o meu jogador de casa, faça tudo o que ele disser. O que Jesus diz para a gente fazer? Perdoar, acima de tudo. Olha o filho pródigo, a troca foi embora, 20 anos, e voltou, mãe. Nós participamos, ouvimos um documentário, não sei se vocês conhecem esse grupo Neuróticos Anônimos, na Tijuca. Nós fomos participar. E a irmã contava a história da filha dela, envolvida com drogas. No início ela se desesperou. Queria amarrar na cama, acorrentar na cama a filha. Não aguentava mais. Estava entrando em colapso. Mas é que alguém botou a mão no ombro dela e falou, minha filha, liberta. Você disse a frase aqui. Quem ama, liberta. Não agrediu a nunca. Ele falou a frase. O amor cria laços eternos. Todos nós aqui já fomos em algum momento lá atrás, já nos reencontramos. Nós nos afeiçoamos. E isso nunca mais vai se quebrar. Amanhã você pode ser minha prima, minha chefe, hoje já é quase chefe. Então, ó, nunca mais solta. Nunca mais solta. E no momento em que ela percebeu isso, ela permitiu que a filha saísse. Filha, faz o que você quiser na sua vida. A menina saiu, descambelada, ficou uma semana fora. Até um dia que eu recebi um telefonema. Mamãe. Mamãe, me ajuda. Mamãe, vem me buscar aqui, mãe. Ela foi buscar a filha. Nossa, condição lamentável. E desde então ela falou assim, minha filha, me deixa te apresentar. Talvez a coisa que vai te modificar essa sede por outra sede. Esse é o remédio. Que nós não estamos... Foi o que ela disse lá atrás. Será que quando nós saímos daqui, nós vamos estar suficientemente envolvidos nisso a ponto de viver isso? O perdão hoje? Patrão, como é que está isso aí? Preciso fazer uma reunião contigo. Ou a gente vai fazer essa expressão? Não, vou não. Vou te perdoar. Vou levar isso em mim e falar, meu Deus do céu, não é possível. Tem que aplicar isso na minha vida. Tem que me trabalhar. Até a si mesmo. A si mesmo. Porque não adianta. É mais você... na gente. É muito fácil dizer, não vai arder, filho. Se você não experimentou antes. Sabe que arde. Põe a mão aqui na tomada, filho, não vai doer nada. Ninguém faz isso com o filho, faz assim, mãe? Não. Pega esse metal, enfia ali, filho, vai ser tão bonito, é muito saboroso. Porque nós sabemos que dói. Poxente, então nós temos que perceber que às vezes o perdão é a ferramenta que nós temos para aliviar um coração que está totalmente envolvido numa dificuldade, de até de entender. Ele nem vai te entender, então eu estou te estranhando, hein, patrão? Você não é assim. Cabe alguma resposta? Dessa minha amiga aqui, eu não sei. Silencia. Hã? Silencia. Como Deus, como Jesus fez. És tu, rei? Tu dizes. Mas quando nosso irmãozinho perguntou a ele algumas outras coisas e o silenciou. E jogar pérolas aos porcos. Não vai entender. Então, se você for falar na praça, na central, deixa que as pessoas falam. Pouco te importa. Mas vale você sozinho na multidão. Segue-me com Jesus. O que te importa? Porque você cercado de corações absolutamente solitário. É. O Livro dos Espíritos tem a questão, que é 892, se não me falo a memória, acho que é 892. O Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Isso. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso. Então você veja, benevolência, indulgência e perdão. Dessas três características, elas compõem, segundo nos relataram os espíritos imortais, o que Jesus entendia por ser caridade. Então, se a gente acha que pratica caridade e não perdoa, nós não estamos praticando a verdadeira caridade. E talvez seja essa a pior do nosso aprendizado para a gente poder exercitar. Porque o perdão, a gente perdoa, mas a gente diz que não quer mais ver a pessoa, né? Então, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, você vai ser perdoado se eu não te ver? Mas assim não é o correto. Não é o perdão. E qual seria o momento que nós efetivamente perdoamos? Relevamos alguma coisa? Nos fala os benfeitores espirituais que é a partir do momento em que você consegue narrar uma situação, ver uma pessoa e você não se melindra com aquela... com aquele momento que ali aparece. Então, por exemplo, se você passou por uma situação vexaminosa, um problema qualquer, e você já consegue falar sobre isso hoje, porque você superou isso, então você perdoou. Se eu consigo hoje olhar na cara do Sidney, frente a frente, uma situação que nós tenhamos convivido e ele tenha me deixado em uma situação magoado, triste, e hoje eu já consigo encará-lo, significa que eu perdoei. Fora isso, não é perdão. E é uma grande... Porque incomoda, né? Porque incomoda ainda. Então isso está lá adormecido dentro do seu âmago, né? Mas qualquer situação, né? Um barulho qualquer, uma mexida, aquele negócio vai voltar à tona e aí vai dizer que vai mostrar que você não perdoou. Então, o perdão é talvez a prática mais difícil para todos nós, né? A benevolência não, a benevolência é trabalho no bem, exercício de caridade, né? De você estar se doando, né? A partir do momento que você dá uma sopa, né? Você vai fazer uma visita, você está fazendo caridade, né? Exercício da benevolência, é mais fácil, tranquilo. A indulgência significa misericórdia. Compreender o outro. Ser misericordioso é entender que cada um só pode dar aquilo que tem. Então, por exemplo, se o Edson só pode me dar isso, você tem que aceitar que ele pode me dar isso. Mas eu não posso ser com ele conivente no que ele acha. Então, por exemplo, mas se eu entender dessa forma, fulano de tal é tão baixo que só pode me dar aquilo, eu vou ter que aceitar. Não, você compreende que ele só foi até aquele momento. A elevação dele espiritual está até ali. Mas eu não vou concordar com o que ele faz. Eu vou entender que ele só pode dar aquilo. Mas eu não vou ser conivente concordando com o que ele está fazendo. Então, existe uma diferença. Temos que ser indulgente, não conivente. Perfeito. E a questão é a questão do perdão, que é essa que a gente comentou aqui. Dentre esses três exercícios, né, você encontra o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos isso aí. Eu acho fantástico que é exatamente o que está aqui, ó. E é tão, perdão é tão importante que ele está isolado numa passagem. Quem? Pedro. Sete vezes, senhor? Pedro, 70 vezes, sete vezes. Não sei se ele sabia fazer conta, né? Então ele ia ficar ali. Né? Então é eterno, a gente tem que perdoar sempre. O problema é que a gente tem grande dificuldade de perdoar. Esse é o problema. A nossa dificuldade é tamanha para a gente perdoar alguém que é difícil. É o parente, é o ente querido, o desafeto principalmente. Quantos de nós faz uma prece para o nosso desafeto, lembrando o nosso desafeto? O nosso desafeto é tão gente quanto nós, e erra tanto, nós erramos tanto quanto ele. Depende do ponto de vista. A gente tem que lembrar também dos desafetos. Oramos também para os nossos desafetos, Oramos por aqueles que a gente magoou e a gente nem sabe que tem que magoamos, não é? A gente às vezes magoa alguma pessoa, a gente nem sabe. Pô, a patroa tá pé da vida com o Edson. E ele nem sabe que fez alguma coisa com ela. Mas pra ele não sabe. Mas sempre. Ele sempre pede pra gente orar também pra esses. Pra aqueles que a gente não sabe que a gente magoou sem saber. Às vezes só com uma não resposta, um olhar, né? Uma crítica, uma palavra. E porque nós somos muito suscetíveis a melindres, né? Todos nós. Então a gente já fica logo, não quero mais, pá. Vou fazer mais isso. E a gente acaba, às vezes, deixando de conviver, né? O que poderia ser a melhor coisa, que é a amizade, né? A gente está interagindo um com o outro, que é a melhor coisa, que nos faz crescer, efetivamente. Isso é que nos faz crescer, a convivência. Nós não vivemos em sociedade, está lá no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, por acaso. Porque nós precisamos nos irmanarmos, né? Pegarmos um as mãos dos outros para poder a gente seguir adiante. Ninguém vai crescer isolado. Pode ter certeza. Ah, mas tem um monge, aquele que sai, aquele que vai para o eremita, né? Francisco Paulo era eremita, né? Ficava lá na caverna e tal, mas fizeram isso, mas tiveram que voltar para a sociedade para poder fazer o trabalho. Paulo, né, apóstolo lá, vai para o deserto de Dan, e fica 3 anos lá em Dan, para poder se reequilibrar para ser o apóstolo que é. E aqui tem gentios e publicanos, está nessa passagem também. O que era o gentio? Os gentios eram aqueles estrangeiros, aqueles povos, né, que eram contrários à lei ali dos hebreus, né, dos israelitas, né, que a gente chama hoje dos judeus. Então todos esses eram considerados gentios. Gentios adoravam mais de um Deus e eles não, eles adoravam apenas um Deus único, né? Essa é a razão porque Jesus esteve no seio desse povo, que ao contrário de se dizerem, né, muito eleitos, né, muito pelo contrário, era só para essa questão aí. E a questão do publicano, a gente já falou aqui várias vezes, né? Publicano é aquele coletor de impostos, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem explicação. Mateus, daqueles que a gente conhece aí do grupo de Jesus, era publicano. Não era conhecido como Mateus, era conhecido como Levi. E depois se tornou Mateus. E tiveram outros publicanos também que a gente reconhece dentro do Novo Testamento. Mas essa passagem aqui é muito, muito interessante, porque Pedro... Quantas vezes devo perdoar meu inimigo, senhor? 7 vezes? 7 vezes tá bom. Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Infinitas vezes. Porque ali dizia para perdoar 3, né? E 7. 7, não. Então ele já vai achar que é 490, né? Foi 491. É 70 vezes 7 vezes. Se pegar 70 vezes 7, 7 vezes. 7 vezes, vai só... Só vai acrescentando mais. Só acrescentando, mais. Né? Muito legal. Eu acho que o perdão também é como se fosse, acho que é o caminho para a gente sair do planeta que a gente está de dores e expiações. Tem um livro, né, o Bhagavad Gita, que eu já li várias vezes, e eu só comecei a entender ele quando eu comecei a alterar as palavras lá dos inimigos dele de sânscrito e traduzir para o português. Aí sabia que cada inimigo dele, na verdade, é um sentimento. E ele fala um pouco disso, que, vamos supor, o que é o perdão? É o remédio, assim, todo sentimento negativo tem um sentimento positivo. Então, o perdão poderia ser um remédio para o rancor. E se você não der esse remédio, todo sentimento ele pode ter uma margem negativa, ou seja, pode ser mais brando, foi o que o Cosme falou, do melindre, ou o sentimento pode aumentar, se extremar, subir. E, no caso, quando o rancor sobe, você não perdoa alguém, é um sentimento de vingança. E a vingança é o quê? Eles chamam é como se fosse uma roda, é o samsara da vida, é roda kármica. Aqui para nós é a lei da ação, reação. Você vai adquirindo novas dívidas porque você não perdoa aquela pessoa, e se o seu sentimento se extremar, você vai começar a querer vingança. Então a gente fica nesse samsara, a gente continua nessa lei da ação, roda, reação. Né? É verdade. Quando a gente conseguir realmente perdoar de fato, a gente mata o rancor, a gente mata a vingança e aos poucos a gente sai do planeta de 2 expiações e quem sabe a gente muda, né? Essa temática. Mas todos esses sentimentos estão atrelados a um único sentimento. Você jamais vai se ofender se você não gosta. Aí já amor, é o... Então o Chico disse uma coisa certa, meu filho, calma, o ódio é o amor que ficou doente. Isso. Porque você só vai se ofender se você gosta. O cara lá me xingou na televisão, lá paraguaia. Tá. Agora vai seu marido fazer isso. Acabou, cara, Edson, vamos embora. Chega. Vamos fechar então, gente? São 2h07, né? Já tá tudo. Tá. O tema dos desencarnados, o Tadeu faz a prece final, né? É. Tá bom. Vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, absorvendo esses conhecimentos, informações, e rogando para que todos os nossos irmãos que estão com uma certa enfermidade possam estar recebendo todos os fluidos necessários para a sua recuperação e possam estar galgando e melhorando na sua trajetória a cada momento. Assim, rogamos para Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréia Barbosa da Silva, Amanda de novo Cavalcante, Joyce Nóbrega, Mona Lisa Tinoco Cavalcante, Flávia Conceição Costa, Theo Cavalcante Buarque, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Pedro Aguiar Monteiro, Fernando Diniz Werneck, Maria Guimarães Veloso, João Pedro Ribeiro Deolindo, Fátima Augusta Ribeiro João, Ana Ribeiro do Castro, Hermógenes Pinto do Castro, Matheus Ribeiro do Castro, Rosalina Albuquerque, Jussara Rodrigues, Henrique Lopes, Mário Lopes, Ademir Vieira Fontes, Maria das Graças da Costa Fontes, Márcio Henrique Jussara Rodrigues. E assim, Senhor, que todos possam receber essas energias e espíritos para seus estabelecimentos. Que assim seja. Igualmente, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, abrimos os nossos corações e rogamos a sua misericórdia para todos esses nossos irmãos que adentraram a verdadeira vida, o plano espiritual, que eles possam receber de todos esses médicos do espaço o tratamento necessário, o refrigério, a consolação para as suas almas, para que eles possam se reequilibrarem e, numa próxima oportunidade, readquirirem aquilo, Senhor, que de melhor eles puderem aprender no plano espiritual. Rogamos nesse momento, em especial, aos nossos irmãos Consuelo Novaes, Francisco Navegante, Joel Pereira, Rubem Neto, Maria Menezes, Thalita Paiva, Gabriel Cavalcante, José Domingos, Valmira Sinfrônio, Iranira Aguiar, Evangelina Monec, Arlete Bernardino, Renata Lobato, Márcia Ruas, Gerano Monteiro, Loriano Monteiro, Linda Teixeira, Madalena da Costa, José Coelho, Djaneira da Silva, Anadir Guimarães, Carolina Guimarães, Urânia Veloso, Gustavo Araújo, Júlia Menezes, Antenor Deolindo, Urundino Deolindo, Maria Benedita, Washington da Silva, Celina Deolindo, Lino Monteiro, Ana Ribeiro, Antônio João, Augusta Bajoca, Armênio Bajoca, Francelina Ribeiro, Rosalina Ribeiro, Rogério Cardoso. E todos aqueles irmãos, Senhor, que não tenha quem peça por eles. Que nesse momento, as falanges do espaço, médicas do espaço, possa lhe levar esse consolo, esse reequilíbrio para todos esses corações. Te agradecemos infinitamente, que assim seja, Senhor. Que assim seja, que assim seja, Senhor. Mestre Jesus, guias que sempre estão aqui nos ajudando, nos auxiliando nas reuniões de quarta-feira, mais uma vez agradecemos a inspiração, agradecemos a oportunidade de entender, de estudar, de escutar um pouquinho mais da palavra do Mestre. E que ao sairmos por essa porta, nós de fato devemos essa palavra no coração para tentarmos colocar esse aprendizado em prática. Que nós aos poucos deixemos de ser desgarrados, que aprendamos a perdoar, que aprendamos a entender o próximo, que aprendamos a nos colocar em sintonia com a sua egrégora, em sintonia com a sua sagrada doutrina. Que saímos em paz para conseguirmos colocar em prática o que aprendemos nesta tarde de hoje. Obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Finaliza, Simone. Então, Senhor Jesus, nesse momento, te agradecemos a oportunidade do encontro, do aprendizado, que saiamos todos nós daqui, Senhor Jesus, com a certeza de que é necessário viver o teu evangelho, que todas as pessoas, ao se aproximarem de nós, recebam um pouco dessa porção de amor espargida nesse ambiente, que todos os que não puderam vir na nossa reunião sejam abraçados, abençoados e recebam as mesmas energias. Obrigada, Senhor Jesus, e até a próxima semana. Que assim seja. Que assim seja.